Oliveira do Hospital desativou o seu plano municipal de emergência e proteção civil, propondo à Câmara Municipal um voto de reconhecimento e louvor à equipa de gestão do Covid pelo magnífico trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma equipa multidisciplinar composta essencialmente por funcionários da Câmara Municipal, coordenada pelo engenheiro Zé Carlos Marques e, numa fase inicial, partilhada com o engenheiro Rui Pina, fizeram um trabalho de gestão estatístico, de gestão de dados, nomeadamente identificação, surtos, corte de cadeias de transmissão, todo o processo de colaboração com a Autoridade de Saúde Local para efeitos de isolamento profilático, mas também todo o conjunto de funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, como disse, uma equipa multidisciplinar para permanentemente, incluindo durante o fim de semana, atenderem o telefone, darem informação, esclarecerem dúvidas, gerirem situações de ansiedade, gerirem situações de falta de informação, particularmente quando tivemos o ano passado um pico acima dos 300 casos e este ano, quando os casos começaram a subir acima dos 400, houve muita pressão. Também relembrar aqui todos os funcionários e colaboradores da Câmara Municipal que andaram a fazer os domicílios na recolha, portanto, do lixo biológico que era produzido na casa de cada uma das pessoas que estavam, felizmente, temporariamente infectados. A todos eles, o devido reconhecimento e o devido louvor. Neste reconhecimento e louvor, também agradecer aos profissionais de saúde que estiveram no atendimento a doentes, mas estiveram no processo de vacinação, sem esquecer também o papel tido pelos bombeiros voluntários, esses também sempre na linha da frente, pelo acompanhamento e pelo transporte que fizeram de doentes para os hospitais da Universidade de Coimbra e as várias situações de emergência. Também uma palavra de apreço, na forma de reconhecimento e louvor, a todos os profissionais e dirigentes que nas instituições particulares de solidariedade social cuidaram e protegeram, tiveram que lidar com vários surtos, tiveram que gerir situações de grande pressão, quando tiveram que gerir a separação entre utentes infectados e não infectados. Também para eles o nosso voto de reconhecimento e louvor. Acresce a este reconhecimento e louvor, uma vez que as escolas também eram um espaço de coabitação de alunos, de professores, de grande circulação de pessoas, a forma organizada, ordeira e articulada, como também se geriu a pandemia nos diversos espaços escolares. A todos que referi, propunham um voto de reconhecimento e louvor pelo trabalho feito. Uma nota final, a pandemia ainda não terminou, os números estão em plano inclinado, estão a descer o número de casos, os cuidados são para manter, apesar de a maior parte de nós já ter a terceira dose da vacina. Pedimos a todos para que cumpram com as regras de proteção da nossa saúde, para que possamos proteger a saúde dos nossos semelhantes, reforçando mais uma vez o agradecimento, o reconhecimento e dando o louvor pelo trabalho desempenhado enquanto comunidade para mitigar os efeitos da pandemia junto de todos nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da comunidade em geral.